queria falar do outro, porque tem um filme mega injustiçado, que é Mãe, que é mó bom, as pessoas ficam falando mal. Filme maravilhoso. Porque as pessoas só ficam pegando a pegada da Bíblia, mas nada. Pega o resto da história. Eu acho o Mãe legal também. Pô, eu acho o Mãe um filme muito foda. Sobre a violência contra a mulher, como a mulher sofre, como a mulher totalmente largada, e simplesmente o cara vai lá e taca fogo em uma e bota outro no lugar e foda-se, sacou? É? Um cara mais velho com a garota mais nova, e aí ele faz o que ele quer, ele trata ela como ele quer, a obra que ela faz, que é criar a terra, ele caga, deixa todo mundo destruir, foda-se, o que importa é a obra dele. E as pessoas só ficam falando, ah não, que saca, alegoria pra igreja, pra não sei o quê. Ai, nossa, as pessoas são muito limitadas. Então tá. E é porque o fogo é a depressão. É. E a morte é a lua. Quê? Erika's Small Talk. O seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Olá, gente. Voltamos. Aguei outra vez, porra. Xanda quicou aqui do meu lado e tomou um susto. Coitado. É, então, gente, voltamos aqui com mais um podcast maravilhoso para falar de um tema que vocês amam. O quê? Não, mentira. Que vocês vão passar a odiar a nós, que temos a coragem de dizer as verdades. Qual o tema de hoje, nosso amiguinho companheiro do dia, Dalan, o Generosode? E aí, gente? Pô, Erika, tô aqui, né, pra trazer essas verdades difíceis de engolir, né? Que são aqueles filmes que todo mundo ama, mas a gente odeia. Tananana. E esse podcast ficou tão bom que ainda tem, no final, um episódio especial de uma pessoa que a gente descobriu que a gente odeia tudo que essa pessoa faz. Então, tem um combo maravilhoso, gente, no final. Não percam por esperar. Não percam, porque com certeza vocês gostam, tem crush, vocês vão amar nos odiar. Então vamos começar. Darlan, começa aí, a gente já vai direto pra história, que é assim, a gente vai falar de filmes que todo mundo caga sangue, acha maravilhoso, dá Oscar, dá prêmio, que sonoridade, que inovou, superou o original, e na verdade não é nada disso, tá, gente? Isso cego faz. Darlan, então, começa. Então, pra começar, sendo bem, não polêmico, né, mas já trazendo o primeiro fato aí na cara da galera que tá ouvindo, o meu primeiro filme vai ser um filme que eu acho completamente entediante. Sim, eu tentei ver esse filme duas vezes e eu dormi nas duas vezes, que é Me Chame Pelo Seu Nome, que é esse filme aí oscarizado, né, que trouxe essa pessoa, Timothy Chalamet, que tá aí enchendo o saco, né, em várias produções atualmente. Que faz em todo o filme praticamente o mesmo personagem, mas... Exceto o filme que ele fez, o Drogadinho, que eu gostei, que era com o Steve Carell. Mas nesse filme específico, cara, eu acho um saco. Eu não consigo ligar nem pra ele, nem pro cara, que é o... Esqueci pedófilo. O nome do velho lá, que fica pegando ele. E assim... O filme não tem nada, o filme são diálogos e paisagens e... Ah, mas ele representa o amor juvenil, caguei, sabe, não acontece. Todo mundo ficou pagando um pau fudido pra esse filme. Ah, por que, gente, esse homem goza num pêssego e dá pro maluco comer? Foda-se, caguei. A única cena boa do filme não é protagonizada por nenhum dos protagonistas, que é o pai. Que é a conversa que o pai tá tendo com ele, fala... Tudo bem, tá tranquilo, as coisas vão, acontece mesmo, você vai superar isso. Você tá fazendo vu-vu-vu de novo. É o Kratos que voou em mim, desculpa. Pera aí. Ele voou aqui em mim, que tava dormindo e ele ouviu falar, ele pulou no meu microfone. Melhorou? Tá tranquilo. Beleza. Então eu vou repetir. Então, cara, o filme ele não tem nada. A única não, cena pode boa. Vai ficar isso. Aqui o podcast com o gato interage e continua. É, podcast gateiro é assim mesmo, né? E aí, cara, a única cena boa é a cena que é o pai. Que é a única cena realmente emocionante do filme. e eu realmente não entendo porque tanta gente gosta e porque tanta gente paga pau, e eu não entendo porque esse filme ganhou um Oscar, entendeu? De roteiro original ou algo do tipo. Então, assim, esse Oscar que teve Me Chame Pelo Seu Nome, teve dois filmes muito polêmicos que não mereciam ter sido indicados a melhor filme, mas foram, que foram Lady Bird e esse filme. Mas como estavam querendo fazer a diversidade, aí botaram dois filmes avulsos que não tem nada desse conteúdo todo que as pessoas acham, que ninguém vai lembrar daqui a 20 anos, mas botaram lá, Lady Bird, não acontece nada, é um filme chato, uma garota chata, uma vida chata, que eu não me importo. Então, eu vi, eu posso falar. E esse filme, que eu não perdi meu tempo vendo, me emociona muitas pessoas, porque a gente tá acostumado com um filme que gay tem que morrer no final, ou pegar AIDS, ou ser espancado e humilhado. Aí, como não acontece isso nesse filme, as pessoas acharam o máximo. E eram dois gostosos, brancos, padrões. Então é isso, né? Mas assim... Eu entendo o apelo. Eu entendo o apelo, só público, que assim... Mas a academia colocou só pra poder falar que era diverso, entendeu? Ah, é diversa. O diretor é muito bom. Aí a gente coloca esse filme aí. Pronto. Aí botou Lady Bird pra botar uma diretora e botou essa delícia aí. E é isso, né, gente? Obviamente não ganhar, né? E é parabéns. Se deem por satisfeitos. Mas eu nem vi esse filme porque, né? Perdeu nada. Desculpa. Porrinha no pêssego não faz meu gênero. Exatamente. Então, meu primeiro filme é um filme de uma saga que tá buscando ter mais filmes ruins do que bons ultimamente, né? Porque se a gente parar pra pensar, Star Wars é uma farsa, né? É uma franquia totalmente baseada em filmes ruins. Porque se você parar pra pensar, Retorno do Jedi é ok, mas é um filme fechado. Aí vem O Império Contra-Ataca, que é bom porque não é George Lucas que fez. E o último dos Ewoks atacando as pessoas é uma coisa que dá vergonha, né? Então, quer dizer, dois filmes bons até agora. A trilogia nova, antiga, né? Ameaça Fantasma, Clone do não sei o quê. A única coisa que prestou foi os desenhos. Clone Wars, Rebels. Porque os filmes todos são horríveis. Horríveis. E o novo, o primeiro prestou. E o Celeste Jedi foi uma porcaria, né? Passeio no cassino, né? Adoro, ó, passeio no cassino. Criancinha Jedi que varre em chão usando a força. Então, né? Vamos para a saga adjacente que só tem filme ruim, que é Solo. Por que você é Solo? Ah, porque eu vim solo. Ah, então Han Solo é o seu nome. Jesus, gente. Cana, né? Tipo... Fala. Uma criança de 5 anos escreveu esse roteiro, porque não é possível. Só faltou falar assim, qual o nome da sua mãe? Marta. A minha também. Coincidência. Porra, tá de sacanagem, meu irmão. Sabe? Olha, e aí vem Rogue One. Que foi o primeiro, né? Que as pessoas falaram assim, caralho, que filme foda. Star Wars está com uma nova linha temporal maravilhosa. Todo mundo queria saber essa história que passava num lettering antes do Retorno de Jedi. Prefiro o lettering. Não perdia tanto tempo da minha vida. Porque, olha, essa menina principal também, January Jones, não é o nome dela? Acho que é January Jones. Ela é igual a Tina do Animais Fantásticos. Isso é pra nada. É uma pessoa apagada, morta em vida. Que, tipo, não acrescenta em nada. As cenas fodas que tinham no trailer não tem no filme. O filme, todos os personagens, a gente já sabia que ia morrer? Sabia. Mas eles não deixam um caminho, tipo, tinha lá o Shimirut e o namoradinho dele lá, o gordinho. Por que que não mostrou lá que tem outro tipo de gente que tem força, que são o pessoal dos monges lá, da força? Podia deixar um caminho pra gente ter um filme sobre isso, que é uma parada super legal que todo mundo quer saber. Mas não, mataram os caras e ficou por isso mesmo, foda-se. E assim, toda plot do filme final é você correndo atrás de um fio gigante pra conseguir ligar na nave e mandar a porra da mensagem pelo Wi-Fi. Ai, gente, desculpa. Não dá. Acho uma merda foda. Acho que esse Shimirut e o outro cara foram super desperdiçados. Agora, os principais, aquele homem lá, não sei, Diego Luna, horrível, querendo ser o Han Solo. É bem ruim, né? Érico. Nossa, é muito ruim. E aquele outro, o cara aqui de pilota, que parece um bêbado. Ai, nossa, é tudo cretino. O Hannibal fazendo lá o pai que amava muito sua filha e deixou um buraco na Estrela da Morte para a pessoa. Eles tentaram fazer um filme inteiro para fazer o retcon para justificar que a Estrela da Morte tinha um buraco, que era uma falha proposital. Não era uma falha que eles acharam sem querer. O Império não errou. Era uma falha proposital de projeto. E aí, quando eles fizeram a segunda, repetiram a falha. Parabéns. Esse filme é engraçado, porque eu me lembro quando eu assisti, eu caí na trap, talvez pelo saudosismo e tal, e eu gostei dele. Eu falei assim, pô, esse é um filme legal, eu gostei. Aí depois eu fui rever esse filme, e eu falei, mano, esse filme é uma merda. Não faz sentido. É, porque não assim. Não é porque as pessoas ele morrem. Ele leva do nada pro lugar nenhum. Esse filme não muda nada. É, porque assim, as pessoas que eles me fizeram importar, todo mundo ali morreu e é isso. Eu não. Por que, que eu tô vendo isso? Eu gostei do Japinha. Eu achei o Japinha Chimimut, maneiro. E o outro do Japinha, gordinho, e do robô. E do robô. Ah, o robô também era maneiro. Do droid. Maneiro. Só que aí eles me fizeram me importar com esses personagens que nunca mais eu vou ver. Porque eles mataram todo mundo e outra, é isso, entendeu? Assim, eu imaginei que todos eles iam morrer, ok. Mas eles podiam surpreender mostrando que alguns deles não morreram? Porque, assim, poderia aparecer depois num outro filme, criar um link e tal. Porque se a porra do Darth Maul foi cortado no meio, caralho, e botaram perna de aranha nele, ele tá vivo? Podia ter sobrevivido alguém, né? Não custa. Custou. A mulher fala, né? Lá no Retorno de Jedi. Custaram muitas vidas. Não precisava custar o planeta. Porra, né? Sim. Achei um pouco drástico. E assim. O que me deu uma raiva é que tinha um monte de cena foda no trailer. No filme não tem nada. O filme é uma encheção de linguiça. O Forest Whitaker é humilhado nesse filme. O personagem dele é um maluco que não fala coisa com coisa. Aí a outra vai lá procurar ele. Ele que criou ela, mas ela também não se dá com ele. E esse plot não é explicado. Nada é desenvolvido. O romance dela com o Han Solo genérico também não é desenvolvido. Nada é desenvolvido. Tudo é jogado, tudo é qualquer coisa. Cheguei por acaso, vi meu pai ali na plataforma, vamos atirar, que agora o Han Solo é do mal, ele tem que matar o cara. Aí ele muda de ideia, começa a atirar no bandido. Ai, gente, aquele homem de branco, que era um vilãozão foda, que depois virou o Skrull lá da Capitã Marvel. Porra, esse cara vai fazer o vilão, ele usa branco. E aí o cara usa branco. Pô, Darth Vader usa preto. O cara deve ser foda, hein? Aí tinha capa de caderno. Ganhei na CCXP capa de caderno desse homem. Fiquei lá na fila da Gillette pra me barbear, pra poder conseguir ganhar o caderno. E aí quando chegou no filme, o cara é um bundão, que é humilhado o tempo inteiro, não faz nada. O General Tarkin de CGI fica humilhando ele. Aí depois no final tem aquela cena da Leia Zarolha, Jar Jar Binks, sem necessidade nenhuma. E aí o Darth Vader, que é sempre foi um robô todo mundrongo, do nada, tá quase dando estrelinha no corredor, matando o nego que nem ninja. Que porra é essa, gente? Ai, mas foi foda a cena do Darth Vader. Foi foda. Foi foda igual o Yoda lutando de espada, só que é totalmente incoerente com o personagem. O Darth Vader tá todo lecão, né, nessa cena. Ele tá todo rápido. Ele tá todo no lado do ataque. Ele tá o Kylo Ren. É isso. Tipo, não, não aceito. Não aceito, foda-se. É isso. Parabéns. Uma bosta, gente. Concordo, Erika. Nem nota 9. É. Obrigada. Um outro filme que eu tenho aí, mais uma verdade difícil de engolir, que eu vou trazer pra vocês. Avatar. Esse filme maravilhoso, só que não, de gente azul gigante. Que é basicamente o roteiro de Pocahontas, né? Eu tava zoando outro dia com o Sasser, inclusive, de que a Disney não precisa fazer live action de Pocahontas, porque já existe, né? Que é Avatar, é tipo no caso, Rei Leão, e vai ter continuação. Live exatamente. É o live e, assim, action tipo do Rei Leão, né? Que é de CGI. É isso aí, exatamente. E é assim, cara. Eu desafio qualquer pessoa tava que esteja ouvindo lista, esse podcast. Você roubou da minha lista. Você roubou da minha lista. Poxa, mas aí eu deixo você roubar um da minha lista então depois, tá de boa. Cara, eu desafio qualquer pessoa que tá ouvindo esse programa, que goste de Avatar, que vá nos comentários sem pesquisar no Google e conte pra gente o que acontece em Avatar. Ninguém vai lembrar. Qual a história foda de Avatar? Ninguém vai qual lembrar. Qual foi a mensagem qual foda? Qual é o... Fora isso. É, qual é o boom? Qual é aquele momento que faz Avatar ser um filme pica? Não você, existe. Porque eu... Que você ficou louco, tipo assim, caralho, não pira tem. Nessa hora. Não tem. Avatar é um filme escorado em tecnologia 3D. Isso é errado? Não, porque na época realmente era uma revolução, é algo super bacana. Só que mas assim, cara... Mas o roteiro é raso. Exato, mas não vem me falar que o filme é maravilhoso, é incrível, é o melhor filme já feito no cinema, porque não é, o filme é uma bosta, o filme é chato, o filme é longo, o filme, o roteiro é uma porcaria. Só que ele é visualmente lindo. Bem feito, que perdeu o Oscar pra País de Mulher do James Cameron. Merecido. Merecido, entendeu? E assim, pra mim, Avatar é o exemplo de filme superestimado. Ele foi muito importante na época que ele veio, porque ele realmente revolucionou os efeitos. Mas a história... Né, Jurassic Park não ganhou o Oscar de melhor filme. Sabe, mas eu acho engraçado essas coisas. Que quando é o James Cameron que faz... Mas é que o James Cameron... É. A pessoa lambe o saco desse homem, que é um nível que eu não consigo entender. Inclusive, vai ter um outro filme dele na minha lista em breve, que vocês vão saber. Porque eu acho esse cara, assim, uma pessoa que ele pode ter boas ideias, mas os filmes dele, com exceção de Titanic, que eu gosto. Ah, e mesmo assim, Titanic não é um puta filme, é um filme memorável. Acho melhor que Titanic, inclusive. Qual? Exterminador 1? O 1 e o 2 eu acho melhor que Titanic. Titanic é muito, pelo amor de Deus, né? Ah, eu acho legal o Titanic. Especial. É, de novo, o efeito especial, a tecnologia que ele criou pra conseguir ir lá no Titanic e recriar tudo e tal. Mas se você parar pra pensar, é só uma bosta de outra história de amor chata, entendeu? Que tem uma morte desnecessária no final, porque cabia o menino na prancha. Essa é verdade, cabia ele na porta tranquilamente. Meatbusters provaram isso. Então é isso, ó. Avatar é o meu segundo filme. E se você gosta de Avatar, você sinto tá muito. Ah, é. E tem outra meus coisa. Pêsames. Avatar é tão. Assim, agora ele vai vir com 2, o 3, o 4, 5, 16, né? Mas vai ser igual Animais Fantásticos. Não sabe muito bem o que tá fazendo. Porque, assim, os personagens mais maneiros que tinha no filme, que não era o principal. Né? Porque o principal era um bosta. Era a Sigourney Weaver e a Michelle Rodrigues. Eles mataram. Uhum. Agora eu vou botar. Aí mataram o General Malzão também. Mas vai voltar. Como? Ah, gente, para. Para. Apenas pare. Eu vou pro meu segundo filme. Meu segundo filme é assim. Eu tenho um carinho por um personagem, por um foco desse filme. Mas o resto dele todo eu acho tão forçado, tão inútil, tão assim, sem coerência, que eu não consigo perdoar. Essa pessoa, pra mim, merecia o Oscar por esse papel. Mas todo o filme é tão ruim que eu acho que ele foi loucubrado, assim, sabe? Ele foi apagado e ele não conseguiu, que é Logan. Logan, todo mundo fala assim, esse filme mudou os filmes de heróis. Todos os filmes de heróis, a partir de agora, vão ser completamente diferentes. Você viu Marvel? Não, né? Nem eu. E é isso. Eu acho um filme pedante, porque ele se leva tão a sério, pra no final fazer briga de clone. Really, bitch? A pessoa quer falar de toda a história do Logan, de como ele amadureceu até se tornar um cara que cuida do Xavier, apesar dos erros do Xavier, que matou todos os X-Men, e é o melhor plot dele, a mente mais poderosa tá totalmente perturbada e sem controle. Uhum. Ele é foda, incrível personagem, ele caminha esse homem tinha trolando. Que ter ganhado o Oscar, inclusive o Patrick Stewart, o Xavier, maravilhoso nesse filme. Sim, ele é incrível, incrível como ele atua, como ele tá bem, de repente ele tá mal, e ele mostra, assim, ele entrega muito. Mas a morte dele é tosca, não é bem aproveitada. Tipo assim, vem o clone, mata ele, e tipo assim, não fica aquela coisa assim, ah, você me matou. Podia ter uma fala, ele morrer achando que foi o Wolverine que matou ele, sabe? E o Wolverine ouvir isso, ou ficar desesperado pra, não fui eu, sabe? e não consegui, sabe? Podia ter tido mais um drama naquilo ali. Aquela família avulsa no meio da estrada, que não serve pra nada. Eu não entendi, até hoje eu não entendo o porquê daquela família avulsa. É pra poder só serviu, fazer tempo. Só serviu ali pra todo mundo morrer depois, né? Que era basicamente o objetivo. E a gente não se importava, porque a gente não se importava com aquela família. Uhum. A gente se importava com o Xavier. Aí a garota fica lá o filme inteiro falando espanhol. Me caça, não sei o que, Ronzito, papapá. E aí ele brigando com a menina o filme inteiro, como se fosse uma criança de 10 anos, com outra criança de 10 anos, o velho com Alzheimer todo caduco tentando organizar a putaria dos dois. E aí vem me falar que é o amadurecido Logan contra o Logan do passado, que era um homem matador, porra louca, não sei o quê. Aí já explicou isso o filme inteiro. Mas aí vamos assim, esfregar na cara do público. Bota um clone mais novo pra lutar com ele e ele morrer pra ele mesmo, porque ele era o inimigo dele mesmo. Ah, vai pra puta que te pariu com essa metáfora barata. Ah, gente, que isso vai mudar a história do quê? Porra. Ai, X-23 é muito foda. Não, sou uma criancinha que mata, igual você da menina de Kick-Ass. Tá onde agora? Então, ah, não fode, gente. É só um filme avulso, que é, poderia ser muito melhor, mas esse cara já tinha feito o Wolverine Imortal, que já foi uma bosta. Então, o máximo que ele podia chegar era isso aí, né? Agora, Patrick Stewart é foda e o resto da história é mais ou menos, gente. Só porque o... Ai, caralho, o Hugh Jack mandava com pedras no calçado pra poder mostrar como ele estava cansado e andar torto. Ah, é o conceito, gente. Eric. É o conceito. Ele usou o método. Foda-se. Tá? E beijo, Joaquim Fênix, que tô esperando você fazer essa vergonha também no Joker. Vamos lá. Será que ele vai botar pedra também no sapato, Érica? Pra poder mostrar o cansado? Você já não viu que ele tá todo transtornado? Que o corpo dele tá todo magro, todo distorcido assim? Já é pra poder ganhar Oscar, tentar ganhar mas Oscar. Mas é porque ele é o rap, né? Essa pessoa aí que a vida fez ele ser roqueiro. A solidão fez ele roqueiro. Nossa. Fez ele louquinho, arlequino. É, irmão do Bruce Wayne. Ai. Bruce Wayne, bom. Então é isso. Então, gente. Vamos lá. Uma bosta. Apesar que eu gosto de Logan, tá? Só contrariando um pouquinho a Erika, eu acho o filme legal. Eu, talvez por ter tido esse apego com o personagem durante muito tempo, etc., eu não consigo ver tanta. Eu não consigo sentir tanto esses problemas. Mas você acha que ele evoluiu? Eu entendo o que você tá criticando, eu até concordo, mas pra mim, como filme, funcionou. Então eu saí satisfeito do cinema. Talvez porque eu tinha acabado de sair de um Wolverine Imortal, Wolverine 2, sei lá, que era uma porcaria. Apocalipse, né? É, ele que aí melhorou muito, né? Mano. Porra, Apocalipse Masterpiece, quem não gosta é hater. E aí, sei lá, é um filme... É bom, ninguém fala bem. Isso que eu acho engraçado. Né? Oh my God, é ator. Ninguém fala bem desse momento icônico. Mas assim, eu entendo. O Logan realmente não é essa Coca-Cola toda que todo mundo pinta, que fala que, nossa, filme maravilhoso, incrível, mudou a indústria do cinema pra sempre. Não mudou, não é e não vai mudar. E é isso. Segue o baile. Fim. Eu vou agora indicar um outro filme do produção executiva de James Cameron. Mas, se eu não me engano, a direção é do Robert Rodriguez. Aí, que é outro também, overrated pra caralho. Esse cara não faz filme bom nenhum, só sempre encostado em alguém. Ou no Tarantino, exatamente. Ou no James Cameron, ou em qualquer pessoa. Esse filme é Alita Battle Angel. Que é um filme que estreou esse ano. Alita Battle Angel, minha depressão voltou. É isso aí. Minha depressão voltou, adoro. Olha. Dormiu Jojo, né? Dormiu Alita. Por que, cara? Eu tô indicando esse filme. Eu, durante esse ano agora, eu vi muita gente falando: Alita é melhor filme do ano, Alita não sei o quê. Melhor que Capitã Marvel. É, Alita tem filme injustiçado, muito melhor do que Capitã Marvel. E aí flopou, né? Fez 400 milhões lá na bilheteria, custou 200 e pouco, porque o filme praticamente todo é CGI. E assim, visualmente, mais uma vez, visualmente. O filme é lindíssimo. Assim, é perfeito visualmente. Como tudo que esse cara faz. Mas a história é uma porcaria. Essa menina é uma robô que passa o filme inteiro, todas as ações que ela tem e faz, é por causa de macho. tudo que ela fazia por causa de macho. Né? Então, assim, pra mim não fez sentido você colocar uma personagem que é uma personagem feminina, forte, que é mega foda, mega power. A máquina de matar. Só que tudo que ela faz é por causa de macho. Então, assim, mano, por que, que eu tô vendo isso, sabe? Ah, mas no mangá que ele se inspirou é assim. Foda-se. Se eu quisesse saber como era no mangá, eu li o mangá. Se você tá adaptando essa merda pro cinema e tá tentando trazer uma mensagem de empoderamento, porra, não me coloca personagem independente de macho, sabe? Não é que eu ache que, gente, personagens femininas podem gostar de homem, normal, podem se apaixonar, podem... normal. Mas a sua motivação principal de fazer o que você tem que fazer, o que move as tuas ações no filme, ser por causa de macho, eu acho problemático. Eu acho bem... Não, é tipo assim... difícil, sabe? Isso então, já assim... quase estragou a Mulher Maravilha, né? Que foi por muito pouco que o filme da Mulher Maravilha não foi estragado por causa disso. Porque a gente vê que ela queria sair, aí ela sai pra ver o mundo, não sei o quê. No meio do caminho, ela acaba tendo um casinho com o Steve Trevor. Mas ela não tá sendo movida porque ela saiu da ilha correndo atrás de Steve Trevor, né? Sim. Então, sim. Ok. Normal, de boa. Ela foi lá... chegou no cara, falou, ó, te quero, vem aí, tá? Não teve esse negócio de romancezinho bobo, um monte de gente velha. Ela chegou, falou o que ela queria, fez, aconteceu, beleza. Ficou chonadinha, chorou no final, mas ok. Agora, você me fazer uma boneca que é uma máquina de matar, que fica correndo atrás de boyzinho? É porque, assim, tem toda a humanização da personagem. A humanização ela bora lá com é só pai. Essa. É que ela mora com o pai. Não. Que ela mora com o pai. Aí o pai bota as partes dela lá, nananã, babá, vai montando. Só que aí ela conhece esse cara. E aí tudo que ela faz a seguir é por causa desse cara. Porque ela é tipo uma robô adolescente, sabe? Então, tipo assim, ela vai fazendo umas loucuras, assim. Mano, pra mim, o filme se perdeu completamente. No final, quando tem as cenas de ação. Eu acho as cenas de ação iradíssimas, muito bonitas. Eu acho muito legal. Quando ela vira mega power, ultra power. Só que... estragou o filme pra mim o fato de toda a motivação dela não ser porque ela tá querendo ser melhor, ou porque ela tá buscando uma salvação pro pai dela, ou porque ela quer viver num mundo melhor. Não, é pra salvar um merda, que é o cara que ela tá apaixonada. Então, assim, fiando com essa merda não indico, não recomendo. Mas é muito empoderador, tá? O próximo filme é um delicioso clássico ganhador de Oscar. Né? De uma mulher premiadíssima que eu não suporto, mas agora eu amo porque tem aí Thor, Love and Thunder. Cisne Negro. Cisne Negro é uma merda, né, gente? E assim, vejam Suspira 2018, obrigada, que é do Homem do Pesseguinho, mas é muito melhor que isso. Cisne Negro é uma viagem de ácido, assim, que não é legal. O cara quis ser o David Lynch e fazer o Mulan Drive dele, né, a Cidade dos Sonhos, e não conseguiu. Porque, na boa, em vários momentos, as paradas que ela imagina e as paradas reais se confundem. Isso não era pra acontecer. Uhum. E gera também toda uma situação, que é a história do pêssego, né? Aí tem lá, né, na teleporte me batendo manhinha porque não sei o que, não sei o que lá. E a mãe, que parece a mãe da Kara estranha, ele pegou vários estereótipos de outros filmes e foi juntando, né? E assim, a competição e não sei o que, eu acho que seria muito melhor se eles explorassem a competição com a Winona Ryder, que é uma personagem que aparece rapidíssimo no filme, que era a primeira dançarina lá, a bailarina oficial, que foi substituída, e ela fala pra ela, isso vai acabar com você. Entendeu? Porque isso aí não tem fundo. Então, tipo, poderia ter muito bem sido feito uma parte do cara que queria meio que usar ela e fazer ela o novo Bush, porque também ele... né, tinha os interesses dele, que eu acho aquele cara nojentíssimo, agora aquele homem, aquele ator. E usar o plot da Inona, que parecia que estava ajudando ela, pra ela sair dessa, mas na verdade poderia estar tentando jogar ela no buraco. Não inventar Mila Kunis pra ser a própria Natalie Portman, sabe? Ah, eu sou a versão gostosa, mega evil da Natalie Portman. Não tinha necessidade disso, sabe? Mas aí, não sei o que, os close, o ângulo de câmera, que a câmera pá, pá, pá, não sei o que. Tipo, gente, todo mundo em Pânico usou isso muito bem. Tipo, não tem objetivo. As imagens, o uso das imagens, tipo, são muito legais, muito interessantes, mas no fundo não levam a nada. E até hoje, se você souber, Darlan, você me explica como ela morreu. Porque eu não entendi. Nem lembro desse filme mais, de tão inesquecível que ele é pra mim. Porque, pra mim, ela tinha se cortado no camarim. E aí, não. Ela foi, fez toda a dança, no final ela tá, cai lá no chão, tá morta. Que porra é essa? Sabe? Pode falar que eu sou ignorante, não entendi o filme, não entendi mesmo, achei uma bosta. Só vi uma vez, não tive paciência. Isso me fez pegar uma bronca da Natalie Portman, que eu já não gostava muito. Porque a Natalie Portman é outra que overrated, né? Ela fez O Profissional quando tinha, sei lá, 13 anos de idade. E aí as pessoas só falam disso. Porque depois disso ela fez o que de bom? Ah, eu gosto daquele filme dela com o Jude Law e a Julia Roberts. Julia Roberts? Que comer, beber, rezar? Não, que ela é uma stripper, tipo, Eruca Rosa, Closer. Nossa, esse filme é bom. Cara, eu gosto. Eu gosto desse filme, eu acho legal. Nossa, esse filme é muito ruim, gente. É muito de close errado, muito de nada a ver. Passando vexame, Julia Roberts passando vexame. Aí no final eles se esbarram e fica... Ah, ai, eu gosto desse filme. Horrível. Assim, Natalie Portman pra mim é overrated. Eu quero ver ela provar o valor dela agora fazendo um Thor. Espero que ela prove, né? Porque... Tá tendo aí essa segunda oportunidade. Tomara que ela... Chega, basta. Estamos cansados, né? Star Wars, ela foi uma bosta. No Thor, antes, ela tava uma bosta, mas também não tinha roteiro, né? Também não posso culpá-la. Agora, eu não vi essa mulher fazer filme bom mais em dia nenhum. Então... Ah, você não viu o Vox Lux? Garoto, me respeita. ela fez um filme bom. Retiro, Aniquilação, que ninguém viu. Que eu odeio. Na Netflix. Eu acho um saco esse filme. Cala a boca que tem Tessa, tem aquela outra menina mexicana lá, como é que é o nome dela, que todo mundo ama. Eu acho esse filme uma chacota, Erika, mas eu te respeito, tá de boa. Tem a mãe do Atypical, não é a mãe do Atypical? Ou é Julie? Então. A mãe do Atypical é a mulherzinha do Oito Odiados, viado. É, a mulherzinha do Oito Odiados. É que eu confundo as duas. As duas é fazer o mesmo papel. Eu acho. Não é Julie. Não, não é Julie. Juliette Lewis? Não, é a outra. Juliette Lewis é de Atípico. Essa outra é uma parecida, não é? É porque as duas são idênticas. É que tem uns atores que são tudo parecidos. Eu tenho quase certeza que é ela. Eu sei que tem então. Gina Rodrigues, então, tem. Gina Tessa. Tessa, tem, tem Nicole. Nicole não. Kidman, tem... Meryl, Reese, quê? E essa outra mulher aí, que eu não sei quem é o nome dela. A gente agora vou ter que procurar, né? Coitada da mulher. Eu vou ter que. Tô entrando no MDB pra ver quem é o nome da mulher. Gente, não é Juliette. E MDB. Aniquilação. Cast. Adoro que agora tem esse momento de digitação no podcast. Vamos ver. Jennifer Jason Lee, é isso aí. Não é Juliette Lewis, não. É Jennifer Jason Lee. É porque, assim, toda pessoa tem uma cópia, né? É tipo aquelas meninas lá, da Gossip Girl, que tem a Gossip Girl, que cantava. Como é que é o nome dela? Serena? A Blake Lively. Tem a Blake outra, Lively, aquela mulher que é o Tono no final do 500 dias, que é a cópia dela. Esqueci o nome daquela mulher. Ah, eu sei quem é. É a mulher do Seth Cohen na vida real. Ah, não sei. Eu vou ver aqui. Elenco. Minka Kelly. Minka Kelly é das Panteras. Então, mas a Minka Kelly, essa menina da Gossip Girl, são tudo igual. Tô ligado, é a menina que fazia Blair. É Blake... Não é Blake Lively. Blake Lively é a loira. É a outra, a loura, a morena. A morena, a Blair. Eu esqueci o nome dela na vida real, mas eu sei quem é. Então, e essa Minka Kelly é a mesma pessoa. Se você olhar, é a mesma pessoa. É igual a Zooey Deschanel, que é a Katy Perry, que é um monte de gente. É tudo... E essas duas eram da geração delas, elas são as idênticas. Se trocar as duas, ninguém nota que são de pessoas diferentes. Então, mas voltando. É, Natalie Portman é uma farsa, é isso. Tá bom, então... continuando nesse plot de Natalie Portman é uma farsa, meu próximo filme é um filme muito maravilhoso também, oscarizado, que muita gente rasgou o cu, né? No final era um filme incrível sobre o amor, né? Que se chama A Mudinha, a Siririqueira e o Peixe. Também conhecida como A Forma da Água. De Objetos Cortantes. Oh, é outro filme maravilhoso. Outro desenho não, outra série, né? É outra série, né? Maravilhosa, que dá vontade de se cortar no final, né? De tão boa que é. Vem aí, tem para dois. Sim. E aí, cara, esse filme da Mudinha Siririqueira é uma das maiores chacotas que eu já vi na minha vida. É um filme em que nada faz sentido, menina, que Guilherme tem um plot... Guilherme Del Toro, não pode falar isso. É no cu, esse homem, essa farsa, fraude. O único filme bom que cara... fez foi Pacific Ring, falo mesmo. Tá ok? E agora esse filme do terror, né? Que a galera tá falando que é bom. Já também. Falaram que é merda, do... que é terror, tipo Annabelle 3. Terror pra criancinha. Ah, tem é? Sangue, tem porra. Ah, eu achei que fosse bom. Não, eu não vi não. Ainda. Não, não, já denunciaram tá. Já. Trouxeram então no site Face que não tá bom. Que isso? Entendi. Você tá ouvindo? Tô ouvindo uma descarga, ah, sei lá. Não, meu pai catando feijão. Ah, é? É isso aí, gente, segura. Eu achei que fosse uma descarga. E aí, esse filme tem um plot maravilhoso de um velho que quer dar pro homem da torta. E esse plot não serve pra nada, pra nada. Esse velho fica 40 minutos falando do homem da torta, comprando torta pra comer, dando torta pra mudinha, não sei o que lá. E aí, quando ele chega no homem da torta, o homem fala assim... E eu, parça, sou viado não, cai pra lá, bichona, não sei o que, não sei o que lá. E aí, aí o velho fica, tá bom, ok, acaba. Anotado, Mori. E aí esquecem que esse plot existiu, entendeu? E esse filme é um filme que pra mim, ele é muito problemático porque ele bota na tela o que significa estupro de incapaz. Porque né, o peixe gente? Claramente tem a mente de uma criança e essa mulher... Essa mulher fica se roçando, dando essa buceta pra esse peixe. Que não sabe e nem o que é o isso. Peixe, e o peixe não sabe nem o que é isso, cara. É tipo a Xuxa pegando criança no filme amor dela. Amor Estranho Amor versão aquática. É Amor Estranho Amor versão aquática. Então, assim, eu fiquei muito constrangido e eu fiquei muito chocado das pessoas falando, tipo, nossa, esse filme é lindo, é sobre o amor, é sobre não sei o quê. Gente, ela tá claramente estuprando um indivíduo que não tem noção do que tá acontecendo e vocês estão passando pano pra isso. Então, assim, eu só mim... acho engraçado que se fosse o Johnny Depp no lugar dela... Quê? Pra mim já chega. Basta. Pra mim já chega. Eu tô bolado, agora quem não quer sou eu. Como diria a Perla. Olha, eu tô muito chocada com essa denúncia do abuso dos seres aquáticos. É constrangedor, Érica, essa mulher. Cara, ela fica toda se tremendo, toda se arrastando no peixe. E o peixe com cara de criança mesmo, assim. O peixe parece, sei lá, o Kratos, meu gato. Ai, meu Deus, para! Assim, sem entender o que tá acontecendo. E essa mulher lá, muito louca, se siriricando toda pro peixe. E a gente fica assim, o que que tá acontecendo, cara? Por que que isso tá acontecendo? Não, o que que... Por que eu tô vendo isso? Ai, que triste. Muito tenso. É muito tenso. Ai, nossa. Vamos pro outro filme tenso? Que também tem abuso, vamos. Só que não é de peixe. É de uma das gêmeas, Juliette Lewis, que é o Oito Odiados. Quentin Tarantino, né? Esse homem também que é outra farsa. O quê? Porque o homem só fez 10 filmes na vida dele e ele fica toda hora assim, o último filme vai ser o 8º. Aí não acaba. Aí ele fala, vai ser o 10º. Mas que o Bill não já é 10 com esse último do Era Uma Vez no Hollywood? Não, esse Hollywood. Filme, o Mas não, Hollywood que é o nono. É o nono. Que o Bill só conta como um na mente dele. É. Mas ele já tem 10 filmes. Aí toda hora ele inventa um caosinho pra não parar de fazer filme. Só que ele devia parar, porque depois que a mulher que editava os filmes dele, desde o primeiro morreu, só tá saindo merda, tá? Oito Odiados é chato pra caralho. Um filme que podia ter 1h30 e tem 5 dias. Entendeu? Eu não aguento o Samuel Jackson falar, nega, não sei o quê, bababá, nega, blá, blá, blá, e o Kurt Russell que não serve pra nada. As pessoas ficam naquela história meio Agatha Christie, não sobrou nenhum. Aí no final, surprise, motherfucker, aparece o Gambit lá, o Channing Tatum, dando tiro, morre. Que era irmão avulso de Juliette Lewis, que só serviu pra ser espancado e humilhado o filme inteiro. A única mulher do elenco só serviu pra isso. E assim, é uma história que vai do nada pra lugar nenhum. Me diz, o que que acrescentou na sua vida ver esta merda? Qual foi a mensagem desse filme? Não tem. Na verdade, esse filme ele só serve pra... para o Tarantino assistir e ficar se punhetando, né, enquanto vê, porque nossa, eu tô gravando agora e olha no, só, no, gente, no... a imagem tá toda widescreen, super tá toda widescreen, que, lá. Que ninguém vai conseguir nossa, ver nessa qualidade, mas eu tô gravando. Aí roda a câmera rodou, gente, não sei o que é, só pra isso que serve o filme, porque a história mesmo é meio... não tem, é qualquer coisa. Entendeu? Exato. Tipo assim, eu até acho que Django é melhor. E que Django, história. Eu acho. Tem que ter início, meio e fim. Aí Django foi o último filme dele que teve início, meio e fim. Da partir daí, ele não consegue mais fazer um filme com início, meio e fim que tem uma história sendo contada. É qualquer coisa. Django, na verdade, é bem legal. É, eu acho Django subestimado, na verdade. Que é um filme bem legal e as pessoas não dão tanta coisa. Perto de Bastardos, Django é melhor mesmo. Porque Bastardos Inglórios eu acho bem forçado. Ai, povo, deve... acho o máximo aquilo de errar o 3 em italiano, aí os alemães desconfiarem, atirarem. Cara, é só um monte de tiroteio, um monte de gente psicopata. Tipo, aquela garota que não serve pra nada o filme todo, só pra poder depois falar que ela matou todo mundo com uma bomba, matou Hitler. Tipo, é um filme boboca. Que nego quer falar de filme de super-herói? É um filme de super-herói aquilo ali. É tipo Boys. É um monte de gente louca, destemperada, que resolve matar nazistas. Vou matar nazistas. Aquela coisa mais... é de todo filme, né? Tipo, Rick and Morty, o filme De Volta no Tempo. O que, que nós vamos fazer? Voltar e matar Hitler. É sempre a mesma ideia. É basicamente isso. Aí bota um grupo de desajustados psicopatas pra poder ficarem matando um monte de gente pelo caminho, até conseguir matar a Hitler. No fim, eles não conseguem matar a garota. E aí, enfim. Tipo... ok. E o cara bebeu leite, ele é muito estiloso. O vilão é muito... tá bom. Ok. Né? É, mas seguindo, continuando nessa mesma toada do Quentin Tarantino, né? O meu próximo filme é... o novo lançamento dele, né? O nono filme de Quentin Tarantino, que é Once Upon a Time in Hollywood. Que é um filme que eu assisti. Eu não sei quando vai sair esse podcast. Não sei se a galera aí que tá ouvindo já assistiu o filme. Mas, assim, se você não viu, não veja. Porque... então você vem, vai lá, baixa que é o máximo, caga sangue. Fala, olha, assim, é um filme que tem quase 3 horas. Mas é isso, dura 5 dias. O filme não acaba... Se arrasta. O filme é basicamente uma propaganda do Brad Pitt, pro Brad Pitt ganhar o Oscar dele. É isso o filme. Ele provavelmente vai ser indicado ao Oscar, porque de todos os personagens eu acho que ele é o que tá melhor ali. A Margot Robbie, ela é diminuída a uma pessoa ficar passando na cena no fundo. Isso porque filme. Ela é a tal da Sharon Tate, né? Que fizeram tanto, né? Alarde ela... que é contar a história da Sharon Tate. Sim. Todas as mulheres do filme são... eu tô muito militudo nesse programa, né? Mas, gente, é porque me irrita de verdade, assim. Desculpa. Todas as mulheres desse filme são reduzidas a objeto cênico. Só serve pra, tipo, ser chaveirinho dos protagonistas. Tipo, pet, sabe? Animalzinho de estimação. E ser fetichizada. É isso. Entendeu? O Tarantino, ele não teve nenhum tipo de cuidado pra... sei lá, cuidar bem da imagem feminina. E pensar que esse cara veio de um filme, sei lá, Kill Bill, que era mas basicamente um filme sobre... mas ele quase matou a protagonista, né? Então, sim, tipo... na vida real. Na verdade, ele nunca na vida ligou real, muito, sim. Né? Ele nunca ligou muito pras mulheres. Ele gosta de fetichizar elas. No caso, ele fetichizou a Uma Turner naquele personagem que ele gostava, que era uma mulher que usava uma espada, uma katana, e todas as mulheres ali são estereótipos fetiche, né? Fetiche da japonesa, fetiche da mãe de família negra, são todos os fetiches que ele colocou junto. É o Sucker Punch do Tarantino, Kill Bill. Eu amo Kill Bill, mas eu acho que é também. É tudo fetiche em torno de todas elas estarem sendo, de certo modo, bancadas pelo Bill. Ou elas são apaixonadas pelo Bill, que é um velho escroto, ou elas são capangas do Bill. Na verdade, tudo é sobre o Bill. E aí tem a Pussy Wagon, que é pra quê? Pra poder humilhar a mulher, porque o cara é escroto, usa a Pussy Wagon, aí ela tem que fugir na Pussy Wagon. Sabe, são umas piadas do Tarantino de quinta série. Só que foi o que eu falei, as merdas dele eram cortadas pela editora dele. Agora, não tem mais nenhuma mulher pra poder virar a pele e falar, cara, isso é ridículo, tá escroto, tira. Então, ele tá perdendo as trivias. Não, eu gosto muito de Kill Bill. Na verdade, Kill Bill eu acho que é o meu filme favorito do Tarantino. É um dos meus filmes favoritos. É um filme bem foda. Mas a minha comparação é no sentido que, querendo ou não, mesmo ele usando a mulher como fetiche no Kill Bill, eu entendo que pelo menos a personagem da Uma Thurman, que é a protagonista, ela tem momentos muito fodas no filme. Ela tá no plot da vingança, então não tem nada a ver. Ela tem momentos muito fodas no filme. E a Margot Robbie, que em teoria é a protagonista do filme junto com os outros dois, ela não tem nada. Inclusive, uma das coisas que mais me irritou nesse filme, e no final, depois disso, o meu cérebro desligou. Então se você parar pra me perguntar, ah, mas o que você achou do final? Vou falar, foi uma merda, porque eu não tava mais ligando. O final é uma... sequência sanguinária. É uma sequência sanguinária sem motivo nenhum naquela mansão lá do. É o final de onde Django. Aconteceu os assassinatos. Sabe? É sempre a mesma merda. Sim. E aí, cara, o personagem do Brad Pitt, ele é um cara que ele matou a mulher dele. Eu até falei isso pra Erika já antes, em áudios, quando eu tava falando sobre isso o filme com é ela. Spoiler, ele não, gente, porque isso logo no início do filme já fica essa suspeita em cima dele, pelo que eu entendi. Ele matou a mulher dele, tipo, a pessoa fala, ah, mas não fica claro que ele matou. Gente, fica claro que ele matou. Tá claro que ele matou a mulher dele. E ele é muito temido no set, porque ele matou a mulher dele e as pessoas temem e respeitam porque ele conseguiu se livrar. How to Get Away with Murder. É, o Jason. E aí... Não, e aí eles ficam botando um flashback dessa mulher que ele matou, da esposa, a mulher mó escrota, xingando ele, sendo tipo assim, a mulher é chata, ela morreu porque ela mereceu, como é que ele ia lidar com uma mulher louca como essa, se não fosse matando? Coitado dele, né? Ai, poxa, nossa. Tadinho. E aí você pega esse cara e coloca esse cara que matou a esposa dele, se livrou disso, tá de boa, e coloca ele como o herói do seu filme, porque no final do filme é ele que salva a porra toda. Então assim, mano, não dá. Desculpa, pra mim é inaceitável, eu não recomendo esse filme. Se você quiser gastar o seu dinheiro e ver, parabéns, gaste seu dinheiro. Mas pra mim vai ser uma bosta, sempre. E é isso. Ah, vou falar de um filme que todo mundo ama e que amaram, que ama esse garoto, que ele é muito fofo, legal. Eu acho ele ótimo, como coadjuvante, não aguento. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Gente... Quantos anos você tem que ter pra gostar desse filme? 12? Que assim... Ah, mas ele é um garoto. Cara, ele é muito idiota. Ele é muito idiotinha. Tanto que no filme 2 ele vai falar com a Mary Jane na parada. Mary Jane, eu já sei. Tipo assim, a idade mental dele é mais baixa do que os outras pessoas que estudam com ele. Mas ele é foda agora e sabe mexer na tecnologia Stark como ninguém. Tipo, de onde saiu essa habilidade? Porque ele não mexia nisso? Ele aprendeu isso na escola? Na escola tem um QG Stark que as pessoas ficam treinando fazer... Pois. Tipo, né? Já tô misturando com o filme 2 também, que não tem... Né? Mas assim... Ah, o filme 2 é bom, Erika. É bem legal. É, mas ele sai mexendo na tecnologia que ele nunca aprendeu, tá? Já começa um furo. Outra coisa... A gente não sabe se ele aprendeu. Não, ele não aprendeu, cara. Ele sumiu. A gente não ele sabe. Evaporou. Como é que ele aprendeu? O filme dele. Érica, mas. Érica, é touchscreen, tipo Érica. Ele só toca na tela e vai fazendo o uniforme. Cara, um garoto idiota que não consegue nem falar que gosta da menina que anda toda despenteada. A garota nem é popular da escola. Ele não tá vendo que ele tem maior chance com ela? Ah, não. É a Mary Jane. A Michelle. MJ. A MJ não vai me querer. Ô, oh, tá fodida que nem tu, por que que não vai te querer? Ah, ô, oh, garoto idiota. E aí fica naquela babaquice. O primeiro filme, então, é só CGI da armadura e dublagem do Robert Downey Jr. pra não gastar dinheiro. O rap é escroto, isso é pra nada. Fica toda hora aparecendo e desaparecendo pra falar assim, cala a boca, garoto, não pode te atender. Cala a boca, garoto, para de ser chato. Estamos fazendo a mudança aqui. Cala a boca, não sei o quê. E aí fica esse menino com aquela armadura preso no lugar lá. Ah, não, não sei o quê. Tu passa um dia inteiro pra conseguir abrir a porta pra sair. Depois ele descobre que o pai da menina que ele tava saindo é o bandido, que era uma coisa óbvia. O filme é tão ruim que erraram até a data, 8 anos depois do atentado de Nova York. Nossa, eu... Para. Pior do que esse filme, só Venom. E assim, de boa. Todo mundo gosta muito desse filme. Muita gente, porque o Tom Holland é gostosinho. Tá, gente? Menos. Tá? Menos. Bem menos. Porque esses filmes são bem ruins. É nível Homem-Formiga, tá? Homem-Formiga é bom. Você respeita o ícone outra da Marvel. Outra merda. Daqui você respeita o ícone da Marvel. Gavigode é bom. Gavigode não, é bom também. Não. Mas Homem-Formiga é muito bom. Boa merda. Filme incompreendido. Sem graça nenhuma. Entendeu? É com budget pequeno, tem budget pequeno sem intenção de irritar. É isso. Ah, é. Não é pro chart. Então passa direto na Netflix. Não é pro chart. Se já tivesse a Disney Plus quando o Homem-Formiga foi lançado, seria lançado na Disney Plus. E ninguém ia reconhecer ele em Guerra Civil, né? Nem o Ultimato. Maravilhoso. Falar assim, quem é essa pessoa? Nossa. Então é isso. Para de ser hater com o Homem-Formiga. Homem-Aranha. Ó, esses insetos... Isso é pra nada. Bom, eu tenho aqui meu último filme, que é um filme que todo mundo ama muito, que foi muito criticado no site Face e no aplicativo Telegram. Fui xingado, pessoas falando que eu vi errado, etc. Mas eu não consigo, gente. E esse filme é Shazam. É um filme assim que eu fico triste de não ter gostado, porque... Eu gosto muito do ator, né? Do que faz o Shazam. Não sei porquê. Que é Zachary Levi. Um ator que só teve um papel. Eu gosto bastante. Então, mas eu gosto bastante exatamente porque eu era muito fã de Chuck, né? Eu gostava muito de Chuck, da série. E ele é um cara muito simpático, assim. Um cara gente boa. E a gente vê que ele tava muito animado de estar fazendo esse papel. Então, eu tava torcendo pelo ator, assim. Tipo, pô, queria que ele desse certo e tal. Mas é sem critério, só que, cara, né? Foi pegar o pior herói com a pior coisa, né? Possível. Ah, mas é o que ofereceram pra ele, né? Coitado. E aí ele tentou fazer o melhor trabalho possível. Esperava a Marvel. E assim, ele já era da Marvel, né? Ele fazia aquele Thor. Ele era o homem que morreu em Thor. Eu sei, o Snow White lá, o marido da Snow White também. Que o Snow White substituiu ele. Só que ele pôde voltar do papel, gente. Não precisava ter queimado o Shazam. Multiverso, né? Multiverso. Não precisa ser multiverso. E aí, Cottonmouth agora é o Blade. Uhum. E aí, cara, esse filme pra mim é um filme muito fraco. A história é fraca, é boba. Eu não consigo, assim. Não é nem Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha eu ainda consigo me divertir vendo. Esse, assim... O personagem eu gosto, um personagem garoto eu gosto, que é o irmão do Billy. Ou o Shazam? Não, então, tem o Billy criança e tem o irmão do Billy criança. O irmão do Billy criança eu gosto, ele é muito legal, é muito divertido, gente boa e tal. O Billy criança é em Su. Ele é nível atuação Donnie de sintonia. De, tipo, mono, a mesma cara sempre. Fala as frases no mesmo tom sempre. E aí assim, você irritante. Já vê, nos primeiros 30 minutos de filme, por que a mãe dele largou ele, né? Ó, coitado. E aí, quando ele vira o Shazam grande, ele até fica legal. Só que, assim, eu achei que ficou forçada a parada, sabe? Quando ele cresce, então... a mente dele diminui, né? A sabedoria de Salomão não tava inclusa. Então tinha que ser Arrasan. Não tava. Arrasan, só isso. Então, assim, pra mim é um filme que é muito bonitinho. Tem a família Shazam, tem os irmãozinhos dele lá também, que vira tudo Shazam depois. Que é tipo, ah, beleza, uma surpresa legal que eu realmente não sabia que ia acontecer no filme. Fiquei surpreso no momento. Mas quanto mais eu penso no filme, mais eu não gosto. Então, assim... sendo muito sincero, pra mim é um filme que não funciona. Eles fizeram isso da família Shazam só pra bombar e falar que é multiétnico. E aí falar assim, caraca, que legal, não sei o que, muito feliz, porque tem a bonequinha negra do Shazam, tem o bonequinho viado do Shazam. Bonequinha negra, inclusive, que eu comprei, porque é muito lindinha mesmo, mas o filme eu não gosto. Mas vai dar em nada, não vai dar em nada, porque o filme não vai ter continuação, entendeu? É um filme não vai. Perdidíssimo. Pô, ficou falando lá, o Superman aparece no filme, tipo, pra quê? Sabe, é um filme que não é Aquaman e não é um Joker, o filme não sabe se tá na antiga DC ou na nova, é tipo perdidíssimo e um roteiro maluco, boboca, sabe? Aí fica todas as histórias do filme são papai me largou, papai me odiava, minha mãe me largou, papai, mamãe é ruim, o cara lá que era vilão do Homem-Formiga, inclusive. Nossa, odeio Nossa, esse homem. Odeio novo? Esse homem. Ai, mas fazer o quê, né? Então é isso. E aí o homem vira e fala assim, não, o homem vira assim, então, estamos esperando aqui a pessoa certa, que tenha sabedoria, que seja uma pessoa altruísta, pra assumir o posto do Shazam, do Marco Shazam. Aí esse homem tá morrendo, primeira pessoa que ele vê na rua, você, vem cá. Pega no meu pauzinho aqui, grita Shazam. Shazam! Beleza, agora você é o Shazam. Morri! É isso. Então, assim, eu entendo que o cara tava morrendo, que ele ficou esperando, esperando, esperando, esperando, esperando ter alguém digno, e aí ele percebeu que isso nunca ia acontecer. E aí ele pegou uma criança. Só que, assim, ele fazer isso, na minha opinião, vai contra tudo que ele tava fazendo antes, porque se era pra ele pegar qualquer um, ele poderia ter pegado qualquer uma das pessoas anteriores que ele tinha testado, entendeu? Porque o Billy, o Billy nem testado foi. Você não vai dar razão Silvana? Porque o Billy nem testado foi. Ele poderia ser um maconheiro filho da puta, igual o pai do Randall. Mas assim, por acaso, ele é uma pessoa altruísta que dá tudo certo no final, por sabe? Acaso, é muita conveniência de roteiro. Por acaso, não. Porque ele nem é. O irmão dele é. Ele é escroto. Entendeu? Não, no filme ele não é escrotão, assim. Ah, ele não é escrotão ele assim, mas ele é uma criança escrota. Ele é ladrãozinho. Ele é ladrãozinho e tal, blá, blá, blá. Mas no final das contas, quando ele tem que enfrentar lá o vilãozão, ele vira a pessoa mais pura de coração do mundo. Mas, então, assim, mas eles quiseram fica fazer... incoerente. Mas já é incoerente aí, porque o Shazam, o garoto Shazam, da muleta, era pra ser o outro. Era pra ser o da muleta. Aí eles quiseram fazer um plot twist pra botar um escrotinho pra ser o Shazam. Tipo, o Anakin Skywalker é o Salvador. Caralho, meu irmão, vai virar o Darth Vader. Não vai dar certo isso aí. Era, né? Mas não. Ah, não. Agora só porque eu virei o Shazam. Agora que eu tenho poder, que quando eu não tinha poder, eu já era escroto. Já abusava, já roubava. Mas agora que eu tenho poder pra caraca, que eu posso fazer o que eu quiser, eu vou ser bonzinho. Agora você é do bem. Porra, não tem lógica. É. Lógico. Mas, né? Isso aí. Shazam, esse sucesso mundial. Eu vou... Não me odeiem, gente. E Shazam flopou, tá? Ai. Ficaram me zoando num podcast passado de que Power Rangers não ia ter continuação. Shazam também não vai ter, não. Reboot criativo. Beijos pra vocês. Beijos. Agora, meu último filme, né? Que é essa maravilha que muitas pessoas tiveram a audácia de virar e falar que é melhor que o original. Mas eu acho pedante, eu acho vazio, eu acho um requentar as coisas que foram discutidas no primeiro e as coisas novas serem deixadas, tipo, guardadas dentro de um vidro, se vocês me entendem, até o final da história, e que é a porra do Blade Runner 2049. Sinceramente... O Harrison Ford fez aquilo ali de camiseta e short, falou assim, ó, só vou dar pra você 2 horas pra gravar essa cena, porque eu quero meu cachê, entendeu? E Ryan Gosling é a pessoa mais sem alma ever. E aí você quer me dizer que num universo onde existiam os replicantes... cheios de vontade de viver como o Rutger Hauer, que morreu agora, a Daryl Hannah, aqueles personagens, o próprio Deckard, aquela mulher apagada lá, que sua mãe só virou a principal Rachel porque ela parecia uma musa da década de 60. Meu, péssima atriz. Mas assim, você quer me dizer que esses personagens que sempre lutaram pra ter mais vida e ter alma foram reduzidos a Ryan Gosling, que é um ser humano que não tem vida e não tem alma? Tipo... É... Cara, o Ryan Gosling é muito ruim, ele é muito fraco, real. Cara, e aí tem o plot da menina robô lá, que é virtual, que mostra, tipo, o replicante está usando como se fosse uma nova versão pra divertimento. Tipo, é o robô que pega o robô, é o Android Sonhos com Ovelhas Elétricas, né? O título do livro original do Philip K. Dick, que é exatamente isso. É tipo assim, um replicante sonhando com a vida com aquela personagem inteligente artificial. E aquilo é uma parada tão interessante que não leva a lugar nenhum. E a filha do Deckard com a outra, que é a pessoa que cria memórias para replicantes, também não vai a lugar nenhum. Só fica trancada naquela porra daquela caixa, igual o irmão de Michelle em 3%. E pra no final, Deckard soltar ela e acabar o filme. E o outro morrer na neve, nevando, pra fazer um paralelo com Lágrimas na Chuva do primeiro filme, que não chega aos pés. Você não é o Rutgenhauer, você é um boss do Ryan Gosling. Mas assim, esse filme pra mim ele é bem fraco. Eu sou a pessoa que não consegui ver o primeiro Blade Runner, porque já achei um saco o primeiro. E o segundo eu fui ver no cinema, ó, trouxa. E eu ficava assim... O Darlan, tudo no cinema, porque ele tem um cartão Fidelidade lá da Polônia, que dá pra ele o direito de ver todos os filmes no cinema toda hora, a hora que ele quiser, quantas vezes ele quiser. E ele paga uma cotinha só por mês. Aí até eu, né? Eu pago o padrinho do cinema e vou. Padrinho não, o PicPay, né? PicPay agora. Do cinema, vai. Eu pago o PicPay do cinema e vou o mês inteiro. E é isso. Então assim, fui ver, achei uma bosta. Confesso que claramente o Harrison Ford tava, como você falou, ali pra poder renovar a casa de veraneio dele, com certeza, porque ele tava sem alma nesse filme. O Ryan Gosling, pra mim, aí a gente vai entrar já que a gente tá falando desse filme dele, já vai entrar na nossa surpresa do final do podcast, né? Ah, é, menino, furei a surpresa, esqueci. Não, normal, que é o nosso combo, né, maravilhoso desse pior ator do mundo, na nossa opinião, que é o Ryan Gosling, que a gente descobriu aqui conversando antes dessa gravação, que a gente odeia praticamente todos os filmes do Ryan Gosling. Todos os filmes que ele participa ou é o protagonista. Então, a gente tem aí menções honrosas a Drive. Nossa, First tem outro Man, também que ele tá sem alma. Quer dizer, ele é sem First alma, Man, né? Então, tipo... Cara, ele faz a mesma cara em todos os filmes. Você não sabe se ele tá feliz, se ele tá triste, se ele tá puto, se ele tá irritado. Ele é a mesma cara, a mesma expressão facial. Drive, Blade Runner, First Man e La La Land. Porque, nossa, cara, esse homem não dá. Assim, eu vejo lá Ryan Gosling e eu já penso, sem tempo, irmão. Não vou perder meu tempo pra ver. Não, e é isso. O melhor filme do Ryan Gosling, eu tô vendo aqui, é o Duelo de Titãs, que ele é só um jogadorzinho, um avulso genérico de futebol americano, porque o filme é foda e ele é só um genérico. Mas assim, todos os outros filmes dele, esse filme também que o pessoal ama, que é dele com o Steven Carell e com a Emma Stone, que a Emma Stone é filha do Steven Carell, o Steven Carell tá se separando da Julianne Moore. Aí ele vai pra um outro lugar e ele acaba pegando o Ryan Gosling, porque o Ryan Gosling é um cara todo descolado, que pega todo mundo, e vai treinar o Steven Carell pra pegar a mulherzinha. É... Que filme é esse, gente? Ai, não sei o que lá, amor, não sei o que, sei que lá. É amor a toda prova, português. Nossa. É um filme desses de grupão? Você lembra aquela época que tinha filme de grupão? Um monte de gente famosa num filme só, romântico? Ah, entendi. Então, esse cara é péssimo. Ele fica com a cara assim... Ah, eu uso paletós caros. Uso os... E aí o pessoal assim... Nossa, ele arrasou. Sabe muito produzir. Não, ele só tá fazendo a mesma cara dele de peixe morto. Nossa. Ele é tipo escola Christian Grey de atuação, né? Que tá sempre com a mesma cara. Puto, triste, chateado, irritado. Aí vem ele em Drive. Se você pegar a capa dele de O Lugar Onde Tudo Termina e Drive, é a mesma cara. Desilusão. Primeiro homem, desilusão lateral. Desilusão lateral. É, porque tá de lado. Agora, Drive, ele tá chachando o Steve McQueen. Nossa, esse filme é muito foda, porque fala muito sobre a masculinidade. Filme chato da porra. Ele vira o super-homem, toma 20 tiros, não morre. E aí depois vem aquele Diário da Paixão, que é o filme dele abusivo, né? Que esse amor maravilhoso, que todo mundo acha esse filme lindo, maravilhoso. Mas ninguém para pra pensar que é meio abusivo, né? Esse é o romance desses dois, né? Mas beleza. E aí vem La La Land, que abusivo eu ter que aturar o Ryan Gosling durante cantando. Várias horas, cantando mal, dançando mais ou menos, e a Emma Stone metida nesse rolo. Porque me fez detestar a Emma Stone esse filme. Tipo assim, eu gosto da Emma Stone de graça, mas esse filme me fez ficar com raiva dela. Porque, olha, é muito irritante. E a história... É uma história tão vazia. Ah, é aqueles filmes feitos pra Oscar, né? Vamos babar ovo de Hollywood. Aí baba ovo de Hollywood, não sei o quê. No final, ele é um cantor de jazz, que não é bem... Já começa a apropriação cultural. O cara é um tocador de jazz que não foi bem sucedido, mas é branco, olho verde. E aí, não sei... Gente, para, né? Para. E aí, obviamente, que ele é branco do olho verde, ele consegue fazer tudo o que ele quer. E aí ele só não fica com a Emma Stone. Mas aí ela também fica rica, virou uma grande estrela. E eu? Uhum. Tá. Sério mesmo? O nome desse filme deveria ser White People Problems. Porque é um bando de problema de gente branca que ninguém liga. É isso. Porque assim, eu tô muito pobre. Eu fico muito chateado que você tá fazendo sucesso. Aí briga. Aí, mas o outro faz sucesso. Aí briga. Gente. Ai, que tédio. Inclusive, e o pior desse filme é que nem as músicas salvam. Porque, assim, geralmente filme musical, quando tem a história é ruim, mas a música é legal, você meio que, tipo assim, ah, pelo menos a música é legal. Não, porque mas eles não querem emular Hollywood da década de 80. Eles não querem fazer assim, um negócio maneiro. É tipo... A melhor música, é a primeira música de abertura, é a música de abertura que não é nem cantada direito por eles, que é tipo Assemble, é cantando, dançando em cima dos carros. É musical. É isso. É um musical dos anos 60, que é um monte de gente cantando, musiquinhas, e cantando na chuva, tipo quando eles cantam em dupla, sabe? Eles pegaram um monte de estilo de musicais e botaram o cara ali naquela merda. E assim, é ruim, porque eles tentam pôr músicas originais e fica uma bosta. Que, por exemplo, Moulin Rouge era pra ser um filme pior do que ele já é, porque eu não gosto de Moulin Rouge. Mas eu entendo que as pessoas têm um apreço por Moulin Rouge porque eles fizeram uma coisa esperta, que foi pregar músicas contemporâneas fáceis de se cantar e dar pra atores que cantam mais ou menos. Então, quando... Fizeram um Glee, né? É. Então, quando eles colocam aquela época, toda aquela situação do Moulin Rouge, mas incluem o Ian McGregor, que não sabe cantar, cantando Your Song, que é a música mais fácil de se cantar no mundo, is a little bit funny, né? E aí você curte, aí você acha fofinho, ele tá se esforçando, entendeu? E é isso, é você saber... Eu acho que o Ian McGregor só não é pior do que o Richard Gere cantando em Chicago. Não, que isso, Richard Gere perto... Do Russell Crowe em Os Miseráveis. Esse homem teve a cara de pau de cantar no palco do Oscar. Em nome de Jesus, tá repreendido. Repreende esse homem, gente. Aquilo ali é ofensivo, né? Toda maldição. Ainda bota ele pra cantar com o Hugh Jackman, que é um ator de musical. Gente, pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara, homem. Isso aqui não é filme do Ridley Scott, não. Que tu só faz filme de Ridley Scott, Russell Crowe. Oh, para com isso, horrível. Oh, dói o meu ouvido só de lembrar. Dói. Dói. Não é isso, né? Então é isso, gente. A gente descobriu que odiava o Ryan Gosling. E não foi surpresa pra ninguém, né? Zero pessoas ficaram surpresas com isso aqui. A gente apenas constatou um padrão, né? Sim. Mas basicamente é isso. O podcast de hoje foi só pra soltar um ódio mesmo. E eu espero que vocês soltem o ódio de vocês aí nos comentários. Falem aí, nossa, que barra, como assim? Filme maravilhoso, vocês são burros, não sabem ler. Mas escrevam nos comentários. Se não for pra ofender no comentário, não vai saber que você tá puto. Então. É, se não for. É assim, se for pra ofender no Twitter, nem ofende. É. Vai no comentário. Porque no comentário, pelo menos, a gente vai ler. E é isso. Né? E a gente vai ficar sabendo. E aí, pode não aparecer na hora o comentário, é porque é moderado, né? Porque tem um pessoal que vende Viagra, essas porra, aí eu não deixo ficar aberto o comentário, porque ainda tem disso. Gente que vende, né, dinheiros e essas coisas. Mas não é porque você falou mal de mim que foi moderado. Vai aparecer o seu comentário e eu vou te xingar de volta, não se preocupe. Tá bom? Então, é isso, gente. Dalan, quer falar os seus contatos? Para sim, Érica, mais uma vez. Mais uma vez, obrigado, Érica, pelo convite para falar desse podcast, que é a versão podcastal de O Ódio Que Você Semeia. Que a gente só falou mal de tudo aqui hoje, então, obrigado mesmo pelo convite. Para quem quiser me seguir, Generosod no Twitter, no Instagram, Generosod. Tô muito animado, Hot Kratos. Eu participo lá também do Logado. Podcast Logado, Logado Cast, e Seriadores, às vezes no S-Cast, às vezes no Maratonas, depende do convite do host do programa. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima. Espero que vocês tenham, né, odiado também. E eu vou avisando que em todas as nossas redes nós somos @ericsmalltalk. E no PicPay, picpay.me/ericsmalltalk também. Ó, que legal. Aí vocês podem nos ajudar com suas doações que não dão prêmios. Mas vocês podem conversar com a gente a qualquer momento. A gente está sempre aberto no Twitter, no Instagram, em todos os lugares. E em breve, assim, conforme for dando jeitinho, a gente for arrumando a casa, a gente está pensando em fazer uns brindes, sorteio, que... Não sei se vocês querem grupo exclusivo, né, no Telegram. Se vocês quiserem, deixa aí recado, deixa mensagem aí que a gente pensa nisso. Tá bom? Então tá, de qualquer jeito, tem o Logado Ney no Telegram, que eu tô lá, tá todo mundo lá, então você pode entrar lá e ficar debatendo lá com nós sobre nossos ódios que semeamos. Valeu, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos os padrinhos. Né? No próximo podcast a gente vai falar de vocês, aquela mensagem do coração. Mas agradeço a todos e até o próximo podcast. Tchau.